Olá, amigos do podcast Triwide. Chegamos agora para a nossa 32ª edição. Dessa vez eu estou de volta, né? Uma segunda-feira de folga aí que eu estou podendo gravar. Bom, nós vamos falar nessa edição sobre o que aconteceu lá no Texas Motor Speedway, Nationwide, realizada na sexta-feira. Né? A prova da Sprint Cup, que normalmente acontece no sábado, foi levada para o domingo devido às finais do basquete universitário lá, né, da NCAA, e era para ser realizada no domingo. Choveu para caramba lá no Texas, impediu a realização da prova, ela foi realizada hoje. Então, no segundo bloco, nós vamos trazer o que aconteceu hoje lá no Texas. Começando falando sobre a Nationwide, a vitória de Chase Elliott em sua sexta largada na categoria, mostrando toda a força da Junior Motorsports e mostrando também que o filho do Bill não vai ser só o filho do Bill, né? Vai ser o Chase Elliott. Então, chamar meus amigos Leonardo e Hélio Lima, que eu estava com saudade deles já de participar da gravação, para eles trazerem os destaques deles lá da sexta-feira, e aí a gente vai debater um pouco o que aconteceu lá no Texas. Boa noite, Pedro. Bem-vindo novamente. Boa noite, Elião. Então, o final de semana foi meio conturbado por causa da chuva, mas na sexta-feira aconteceu tudo bem, aconteceu a corrida numa boa, e realmente o que na Nationwide sexta-feira à noite foi uma grande corrida, mais uma grande corrida. Parabéns para a Nationwide esse ano, que até agora teve boas corridas. E só uma curiosidade aqui para salientar para todo mundo aqui, na Truck Series, na sexta largada, o Chase Elliott venceu a sua primeira corrida. E na Nationwide, o Chase Elliott também, na sua sexta largada, venceu a sua primeira corrida. Então, parabéns pro Chase Elliott, né? Tá andando muito esse ano. O menino tá merecendo o carro que tem, tá merecendo o patrocínio que tá envolvido com ele, tá merecendo o time, tá merecendo tudo que tá acontecendo com ele, tá fazendo para merecer. Esse menino aí com certeza tem um bom futuro, e ele que pode ser um provável substituto do Jeff Gordon no 24 da Andrews, caso ele venha se aposentar ou talvez fazer um part-time aí, dividir ele, o Chase, esse menino aí deva dividir o carro com ele. Mas isso aí é um pouquinho mais pra frente ainda. Falando na corrida da sexta-feira à noite, o Kevin Harvick tava com aquele carro 5, né? Carro 5 completamente apelão. Dominou boa parte da corrida, deu 101 voltas das 200 voltas, deu metade da corrida, mas acabou não ficando com a vitória. E outro detalhe também é que os três carros da Junior os quatro carros da Junior ficou dentro do top 10, né? XRT venceu, Kevin Harvick foi quarto, Daniel Junior foi o top 5, quinto, e o Regan Smith foi o sétimo. Então tá aí mostrando a Junior Motorsport, mostrando que realmente veio para 2014, não foi para brincar não. Bom, para seguir aqui, o meu maior destaque para essa corrida com certeza foi o Ryan Blaney, mais uma vez no 22, andando bem com o carro 22, fazendo bonito com o carro. Ele, todos nós sabemos, né, que ele faz part-time, não corre o ano todo. Então tá aí o Ryan Blaney, quem sabe até merecedor de fazer uma temporada completa com esse carro e talvez parar com esse negócio desse scoop drive aí, que já tá tornando um pouco a paciência também. Mas vamos seguir em frente. Outro destaque interessante, eu queria destacar o Dale Jr. O Dale Jr., que é o oposto do que aconteceu hoje. Ele andou muito bem na sexta-feira à noite. Pensei que talvez ele venceria essa corrida aí, mas acabou sendo um pouquinho diferente. E o Kyle Busch, né? O Kyle Busch, ele sempre atacando todo mundo. E nesse final de semana ele se foi meio que vítima, acabou sendo atacado pelo Chase Elliott. Uma tocada incrível, esse Elliott acabou vencendo a corrida. Por enquanto, meus destaques são esses. Hélio? Então, pessoal, tudo bem? Na sexta-feira, né? A gente teve a sexta etapa da Nationwide Series, retornava depois de uma semana de descanso, né? Já que eles não foram para a Martinsville. Como o Léo falou, o Chase Elliott conquistou sua primeira vitória na Nationwide. Foi espetacular. Ele foi muito incisivo naquela parte final da prova lá. Ele que já vem de provas muito consistentes, sempre regular ali. E não deu chance nem a Kevin Harvick, muito menos o Kyle Busch. Foi interessante como você vê esses pilotos que conseguem evoluir o equipamento durante o dia. Tanto o Chase como o Kyle Larson, por exemplo, né? Eu, mesmo o Kyle sendo um piloto da Sprint Cup já, né? Mas é um jovem talento, assim, que está em desenvolvimento. Cada corrida ele acaba crescendo um pouco. O Chase Elliott, ele mostrou uma força que a gente não estava vendo do Nationwide Series. Até estava um ponto que eu vou trazer depois pra gente discutir aqui. O perfil dos pilotos atuais da Nationwide não tem nenhum piloto assim, como dizer, agressivo, que chegue para ganhar corrida. Normalmente os pilotos do grid atual são bem consistentes, bem regulares, mas ninguém incisivo. Assim. O segundo destaque aqui é o Kyle Larson, que conseguiu uma grande prova, esse carro 32 aí no Campeonato de Donos, ele está só 2 pontos atrás do carro 22, que é do Roger Penske, e 16 atrás do 54, para uma equipe como a Turner, que até tempos atrás mal conseguia chegar no top 5, é bem interessante a gente ver isso. Outro ponto é que nas últimas 6 largadas, o Larson tem 6 top 10, 5 top 4, ou seja, desde Phoenix, ele só chega entre os 4 primeiros do grid. O JJ, ele vem fazendo um bom trabalho, ele piloto já veterano, com várias largadas na Sprint Cup, né, anos e anos correndo pela Joe Gibbs, até que ele não deu certo, tá se recuperando aí, correndo com esse equipamento antigo da Dodge, né, importante, né. E outro destaque negativo que eu coloco é a apresentação da equipe de Jack Roush, né. O Trevor Bayne teve um problema no início, já não vinha muito bem. O Chris Buescher vinha até sendo consistente ali no top 15, mas também teve um problema muito sério. O Ryan Reed, que foi praticamente nulo durante toda a prova. Pedro? Então, bom, não dá pra gente deixar de falar do Chase Elliott, né? Os números que o Léo destacou ali, né? Tanto na sexta largada da Truck Series, quanto na sexta largada da Nationwide, é que ele se tornou vencedor. De interessante esse ponto que você citou, Hélio, de ele conseguir, assim como o Kyle Larson, desenvolver o carro durante a prova, né, se acertar durante a prova. E outra, ele tipo, não tomou conhecimento nenhum, tanto de Kevin Harvick, do próprio Dale Jr., quando eles estiveram disputando. E assim, o tanto que a Napa trouxe de saúde financeira para a equipe do Dale Jr. E parece que assim, que resgatou a vontade da Hendrick também de investir de alguma forma na Nationwide. Porque a gente está vendo aí uma soma de fatores e de serviços que colocam o Chase Elliott como, na minha opinião já hoje, o candidato mais forte ao título da Nationwide de 2014. Lógico, primeiro, a chegada da Napa foi fundamental, lembrando todo o caso de Richmond, a saída da equipe do Michael Waltrip, que ela esteve com o Michael Waltrip por quase 20 anos, vamos falar que desde 99, 92 mil, ela ficou por 14 anos praticamente com o Michael Waltrip. Depois, se o Léo tiver um tempo aí para dar uma pesquisada para ver o número certinho, mas ela entrou com a equipe do Dale Earnhardt mesmo, então se não estou enganado é 99 ou anos 2000. Então, depois de um casamento aí de quase 14 anos ou 15 anos que seja com a Michael Waltrip, por causa daquela mancha, né, que a equipe deixou por causa de todo o acontecido em Richmond, que na verdade o carro da Napa só seria auxiliado, mas não participou da falcatrua de forma direta, mas de forma indireta ele seria beneficiado. Então a Napa optou por se retirar, né, da equipe, e ela ficou perdida, vagando. E assim, achei muito inteligente da marca, né, da empresa, de optar por um jovem, por um novo talento. Assim como a Target fez com o Kyle Larson, quando abriu mão do Montoya, que também é uma parceria de anos, desde a kart até quando ele retornou para a Sprint Cup, né, para a NASCAR, quando ele veio para a NASCAR, na verdade, que após a saída da Texaca, ela já direto pulou no carro dele. É, ela também optou agora por uma força jovem e a NAPA fez a mesma coisa. Então, a primeira coisa foi a injeção financeira. A NAPA diminuiu o custo dela, provavelmente, de tipo 20 milhões, 15 milhões de dólares na equipe de Michael Ott, que deve ter caído aí para uns 10 milhões, talvez por causa de algumas outras ações comerciais, e está apostando num cara que ela pode carregar para mais daqui 20, 25 anos. E então isso trouxe uma saúde para a equipe do Dale Jr. A equipe já vinha bem, mas a gente tinha um carro forte, normalmente, que era o 88 ou o 5, forte às vezes com o Casey Kenny ou com o próprio Dale Jr., né? E a gente tinha o Regan Smith no ano passado, que venceu provas, chegou a brigar com o título, mas ele mesmo acabou se perdendo durante o campeonato, por erro dele e pela macumba do Elliott Sadler também. O boneco de voodoo que o Elliott Sadler fez. Então, agora a gente vê uma equipe que de dois carros, às vezes três carros, ela conseguiu colocar pela primeira vez quatro carros numa prova. Primeira vez que a equipe do Dale Jr. corre com quatro carros. Um carro venceu, outros dois terminaram entre os cinco primeiros e o Regan Smith terminou em sétimo, ou seja, um top 10. Então, os quatro carros andaram bem e apareceram durante toda a prova. Toda a prova eles estavam entre os 10 primeiros, com o Harvick liderando a maioria da corrida, né, 101 voltas, a metade mais uma volta. Com o Dale Jr. também aparecendo na frente, liderou poucas voltas, mas teve todo momento em segundo dentro do top 5, e com o Chase Elliott dando essa demonstração de força nas voltas finais, né. A ultrapassagem que ele fez quando restavam 15 voltas para o fim em cima do Kevin Harvick é coisa de louco. E ele passou e já abriu 2,5 segundos, o Harvick detonou os pneus, na verdade, também, né? E aí o Kyle Busch passou também, o Larson passou, e o Chase Elliott abriu, não tomou conhecimento de ninguém. Vitória maiúscula mesmo do menino, né? 18 anos. Não é o vencedor mais jovem da categoria, porque o vencedor mais jovem da categoria ainda é o Joey Logano, por causa de alguns meses, se eu não estou enganado, algo em torno de 4 meses de diferença. Mas, assim, é aquele negócio, igual quando o Kyle Larson venceu. A gente está vendo a história ser escrita e o bacana é que todo mundo já entendeu isso aí. Então a gente não tem muita desconfiança mais em falar o nome de Chase Elliott e Kyle Larson. Acredito que daqui uns tempos a gente não vai ter também do Dylan, que pelo menos não está se envolvendo em acidente, está fazendo dele, quer terminar as provas, bem na volta do líder, pelo menos. Assim, então essa força que está chegando, ela já está aí, né? A gente tem na Truck o Bubba Wallace, que eu ainda acho que tem que amadurecer, mas o Bubba a gente vai deixar para um capítulo da Truck. Eu acho que ainda esse ano a gente vai ver resultado. Já fiquei muito curioso, que eu queria o Bubba Wallace num carro da Gibbs, né? Fica perdendo dinheiro com o Elliott Sadler, podia colocar o Bubba para pegar mais experiência. Bom, sobre a prova eu já citei bastante nomes. O Ryan Blaney, o Léo destacou, assim, difícil ainda. Eu acho que o Ryan Blaney está bem, não posso chamar de desconfortável, porque ele venceu uma corrida, mas assim, ele não consegue expressar a força que o carro 22 tem quando tem pilotos da Cup envolvidos na prova, como ele foi no Kentucky que ele venceu, né, quando foi uma prova que não tinha pilotos da Cup. Foi mais fácil para ele. E hoje parece que o grid da Nationwide está mais apertado ainda com essa força da Junior. Porque ano passado a gente pode contar que a gente ia ter o Kyle Busch, talvez o Kyle Larson brigando, um carro da Junior, talvez um outro carro da Gibbs, que seria o Matt Kenseth. E aí a gente talvez seria o 22 na mão do Ryan Blaney ou de outro piloto, né? E na mão do Ryan Blaney, quando tem pilotos da Sprint Cup, e a gente vê que ele não consegue colocar todo expressar todo o talento dele, ou ele não consegue, ou talvez ele ainda não desenvolveu esse poder de entender o carro durante a prova. Ou ele pega o carro bom, ou ele vai fazer o que o carro entrega para ele, que nesse caso foi um 8º lugar, né, no Texas. Dos regulares, o Elliott foi o melhor, né, somou 47 pontos. E a gente teve aí o próximo regular foi o Regan Smith, também da equipe de Dale Jr. com 37 pontos. O Chase Elliott já assumiu a liderança do campeonato e, como eu tinha dito já, acho que 2 semanas atrás, né, que eu tinha participado, que eu começava a achar que ele tinha potencial para brigar pelo título, e agora isso aí já é uma realidade. É, quem mais que eu queria destacar aqui? Dos pequenos, o Hélio até comentou sobre o J.J. Alley, né, com o Dodge, 16º lugar, apenas uma volta atrás, e destacar também o grande trabalho do carro número 44, da Tristar, né, com o David Starr, terminou na 15ª posição, o primeiro carro uma volta atrás. Andou na frente de Ryan Reed, por exemplo. Trevor Bayne acabou tendo um problema, então não vou nem citar, mas andou na frente de Chris Buescher também, que teve rolos e confusões. Jimmy Dick, né, que bateu com ele também, que é o carro 55, que vai vir com o Todd Bodine em Darlington. Assim, a prova foi bacana, não foi uma prova muito parada, né, em termos de bandeiras amarelas e tal, mas assim, um ritmo muito bom. Eu gostei bastante da prova. Bom, eu queria que vocês puxassem mais alguma coisa. Eu acho que o Hélio tem algo para falar desses times menores, ou alguma dúvida aí em relação a alguma coisa. Se tiver algum assunto mais pertinente, você já pode puxar, Hélio ou Leonardo. Sobre o Ryan Blaney, né, Pedro? Vou lembrar que há 2 anos atrás, até naquela corrida que o Austin Dillon teve em primeiro no Tony Henning após a prova, corrida de outubro, né, de 2012, o Ryan ficou em segundo lugar. Acho que foi uma das primeiras provas onde ele correu com esse carro 22. Ela vai concordar comigo também, eu acho que é muita questão da sequência, né? Ele fez só 2 provas da Truck Series esse ano, né? E querendo ou não, o nível de competição que a gente teve na sexta-feira foi muito alto. Como você falou, 6 carros, Hendrick ali, o motor Hendrick ali no top 6, né? No top 7, né? O carro 42, foi do Larson, cara, é um carro que a gente não tinha com essa força no ano passado, né, Léo? O nível dos carros nesse short season melhorou muito. Diferente de 2, 3 anos atrás, onde você só tinha 2, 3 carros dominantes, ou como no ano passado, que era 22 e 54. Esse ano... Não, o que eu só quero que fica claro é que eu não tô criticando ele, você tá entendendo? Que eu acho que ele está fazendo o trabalho dele, tanto que os números dele são excelentes. Ele tem 2 largadas, um top 5, um top 10, a média dele chegada é 6º nesse ano. Entendeu? É um excelente trabalho. Só que o quê? Esse carro, em provas como essa do Texas, ele é carro para vencer a corrida. E assim, o Ryan Blaney não conseguiu fazer o carro andar na frente, em momento algum, na frente que eu digo, para frente de top 5 ele não chegou durante a prova, entendeu? Não que eu estou criticando ele. Não, entendi. O trabalho está sendo fantástico. Mas, assim, o carro era para render mais. Mas pode ser sequência, pode ser várias coisas, entendeu? Talvez ele não tenha essa capacidade de acertar o carro. Talvez também a equipe não entregou um carro 100%, mas, assim, o resultado foi ótimo. É isso que eu quero deixar claro, entendeu? Que não estou criticando, tá? Não entendam isso. Enfim, uma coisa também engraçada, né, a Junior Motorsports, que com os 3 pilotos que sempre estão correndo, né, o Kevin Harvick, o Regan Smith e o Chase Elliott, justamente nenhum Cup Driver correndo por eles, nem o Dale Junior, nem o Kevin Harvick, venceram corridas, né, chega a ser curioso, né, já o Chase Elliott e o Regan Smith, que são regulares da série, ganharam as provas. Outro ponto aqui, né, acho que o Léo vai, quando ele for pegar parte dele, na porcentagem de regulares fazendo top 5, a RCR não tem nenhum top 5 até agora, somando as 6 provas, seus 3 pilotos. Mesmo assim, o Targilland é 3º colocado na tabela, apenas 10 pontos da liderança do campeonato. Tá me lembrando muito o campeonato de 2012 da Truck Series, onde o Thais não teve muito top 5, mas sempre terminava a prova ali em 6º, 7º, talvez essa pontuação da NASCAR é muito importante você terminar as provas, não perder pontos como o Trevor Bayne fez nesse fim de semana. Mais pra ver, a gente vai falar sobre isso, porque eu acho ainda muito cedo para fazer uma projeção do campeonato, né? A gente não viu o Chase em momentos de pressão, mas será uma coisa bem interessante ver o Chase com a tendência de ser dominante e o Regan Smith sempre regular, né? Vai ser uma batalha entre a regularidade do veterano e a força, a audácia de um jovem talento que tem tudo para... Mas eu acho que o Ty Dillon ainda vai chegar também. Eu acho que ele tá se achando. Mas se a gente for ver os resultados, ele tem 8,5 de média, né, de chegada, um 8,5 de average. O único prova que ele não terminou entre os 10 primeiros foi em Vegas, que ele foi 11º. Então, assim, ele é o Austin também escrito, talvez, um pouquinho melhor, né? Eu ainda acho que é complicado, nós já discutimos isso bastante, né? Mas, assim, ele é muito regular. Ele é muito regular, mas a gente não tem visto o carro da Shields andando tão forte. Então, assim, eu não estou colocando nenhuma parcela de culpa nele ainda por não ter um top 5. Porque a gente teria que ver, teoricamente, o 33 andando na frente, mas quando a gente tinha ele na mão do Harvick, né, era outra coisa, né? Então, e agora ele está andando com pilotos aleatórios, talvez com o Matt Crafton, acho que foi o melhor desempenho dele. Eu quero até puxar depois os resultados do número 33 esse ano. Mas assim, o Ty Dillon tá ótimo no campeonato, né? Tá, os pontos do campeonato estão mostrando os resultados dele aqui. Ô, Léo, tem uma pergunta para você, cara. Você acha que já que a Richard Childress e a Roush não estão utilizando nenhum piloto da Sprint Cup, você acha, Léo, que elas não teriam condições de tentar entregar equipamentos com condições de vencer corridas? Porque eu acredito que o Trevor Bailey, com um ótimo equipamento nas mãos, é capaz de, pelo menos, fazer dor de cabeça aos Cup Drivers. E talvez o Ty Dillon até, né? Em algumas provas, com um bom equipamento, eu também acho que ele consegue fazer coisas parecidas com o que o Chase fez nessa sexta-feira. O que você acha disso, Léo? Então, eu penso como você, viu, Wayne? Porque o Trevor Bailey, ele tá se mostrando muito mais agressivo que o ano passado. Ano passado ele estava bem passivo, não estava aparecendo nas corridas, e esse ano já mudou muito a postura dele. Por isso que eu estou contente de ver ele andar esse ano. Ele estava fazendo boas corridas, não foi muito bem no Texas, mas tudo bem. Ele está fazendo boas corridas, vejo que ele é sim o piloto mais forte da Roush. Ele que pode levar esse time para frente aí, vai ser ele vai ser o líder dessa equipe aí. E vejo que o Trevor Bain, ele talvez assim, ele não consegue explodir de uma vez, crescer de uma vez, mas eu vejo que o Trevor Bain, ele vai aos poucos subir nos degraus e logo ele, não sei se ele vai chegar na Speed Cup tão rápido assim, mas logo ele vai engrenar. E vai ser um piloto, com certeza, um piloto de ponta aí. Mas é aquilo que eu falei, né? Ele tá engrenando desde 2011. Uma hora ele treina, né? Uma hora ele vai. 10 anos que ele venceu o Daytona 500, aí ele vai engrenar. Falou agora que ele vai engrenar. Mas assim, ó. Acho que vocês foram enganados lá em 2011, hein? Não, pra mim, 2011 é assim, ó. Você ganhar a Daytona 500, você se prepara um mês para aquela corrida, né? E tem também que o fator sorte. O fator sorte, com certeza, lá em Daytona, é muito tão relevante quanto o talento do piloto, né? Lógico. E o Trevor Bailey ganhou aquela corrida lá de modo brilhante. Mas não que ele é um excelente piloto. Mas assim, esse ano ele está mostrando uma outra postura que ele não estava tendo nos últimos anos. Mas ele está sendo agressivo, está lutando nas corridas. Mas assim, o pessoal, os contenders, eles não têm carro tão forte para poder atacar os campeonatos que estão com um carro muito forte. Aí acontece, um Chase Elliott atacou, o Egan Smith, né? Mas assim, o pessoal não tem carro forte para atacar os Cup Drive. Mas, isso aí já é uma outra história, né? Só focando aqui no Trevor Bain. O Trevor Bain não é o piloto, não vai ser o piloto, sei lá, aquele grande piloto. Mas o Trevor Bain, todo mundo vai respeitar ele, porque o cara está na Daytona 500. Isso é cultural na NASCAR. O cara está na Daytona 500, respeita o cara, porque ele ganhou a Daytona 500. Mesmo que caiu no colo dele, mas ele tem uma Daytona 500 na conta dele. A gente não pode esquecer do grande Derek Cope, né? Que também ganhou uma Daytona 500 assim, na gata, vamos colocar desse jeito, né? É, mas tá lá o nome dele, né? Já tá, o nome dele tá lá. Eu não tô desmerecendo o Trevor Bayne pela forma que ele venceu em Daytona. Pelo contrário, em Daytona ele fez o trabalho dele. Mas assim, eu não sei. Eu acho que no começo até achei que ele ia, mas hoje eu não acredito mais. Pra mim ele é mediano, entendeu? Pra mim ele é um Greg Biffle novinho, entendeu? Greg Biffle mesmo hoje apareceu na prova, né, da Sprint Cup. Então eu acho que o Trevor Bayne é um... Ele vai beliscar talvez uma vitória lá na Sprint Cup, um negocinho meio de vez em quando, mas não vira nada, é um arrozinho doce, é um potinho de arrozinho doce, e o Greg Biffle é a travessa de arroz doce, entendeu, né? Acho é que, bem por aí. Então, acho que é isso. Ô Pedro, eu acho que a questão do bem, só resumindo, é aquela velha história, você tá na hora certa e no lugar certo, né? Sabe? No time certo. É, ele perdeu o bom, ali depois que ele venceu aquela prova lá, em 2012, né? Ele teve um ano muito difícil, não conseguiu um patrocinador. 2011, né? É. 2012, né? Não, então, ele perdeu um patrocinador. Talvez naquele ano, se ele tivesse um patrocinador ali, em consequência, ele poderia muito bem ter ganhado. Levou uma picada aranha lá, daí qual morreu. Então, ele perdeu o bonde, sabe? Perdeu o bonde. Daí, às vezes, ele poderia muito bem estar no lugar do próprio Stenhouse hoje. Ele poderia ter sido bicampeão da National Archive. Mas as coisas são desse jeito mesmo, né? É, vamos ver se ele consegue dar a volta por cima, né? E não perdoa, né? Principalmente no automobilismo, né? Talvez no futebol você ainda consegue uma volta, um negocinho, em outro esporte, mas no automobilismo você às vezes depende de outros fatores, né? Que acabam atrapalhando. É, lembrando a crise financeira, né, Léo? Que bateu naquela época, agora que ainda, o Rick, no mesmo ano, os dois carros ficaram sem patrocínio. O Rick também ficou sem patrocínio. Em 2012, no primeiro ano do primeiro título dele, ele estava sem patrocínio em algumas provas. Só para encerrar o 33 aqui, ele fez duas provas. Foi 12º em Las Vegas com o Crafton e 11º com o Cale Conley, lá em Bristol, na estreia do Conley. E ele deve voltar agora, né? Eu acho que em Darlington. Com o Cale Conley, se eu não estou enganado. Depois, no outro bloco, no terceiro bloco, nós vamos falar sobre o entry list da Nationwide lá para a Dama Guiné. Mais algum assunto aí? Vamos lá, que eu tô empolgado hoje, que eu não falei semana passada. Teve um acidente também do James Dick, que acabou coletando Chris Buescher, coitado. Foi o último acidente da corrida, vocês lembram? Lembro sim. Então, felicidade. Não foi culpa do James Dick, foi maldade do James Buescher. Foi maldade do James Buescher, bem Buescher, claro isso, né? James Buescher continua um piloto sujo, na minha opinião. Só porque tava andando atrás do James Dick, ele ficou brabo. Tô o cara pra fora. Ó, meu, Chris Bosch com eletricidade, hein? Acabou coletando. Foi o primo, né? É. O Chris é primo do James, né? Sim. Se o Chris conseguisse andar aqui na frente, não tinha acontecido um acidente, né? A gente também não pode esquecer disso, né? Se tivesse andando mais lá na frente, não tinha nada de problema. Tinha passado pelo acidente. Você falou esse nome, né, Pedro? James Buescher, né? Quem ouviu falar do James Buescher? Do James Buescher esse ano, eu só lembro do... Em Daytona, quando ele foi punido lá, injustamente até, pegaram ele pra... O bobo, né? Pegaram pra Cristo, né? Depois disso aí, Mas ele não tá ruim. A temporada dele parece que não é tão ruim. Assim, ele tá andando mais ou menos ali. A gente poderia tentar fazer um comparativo dele com o Bowman nesse carro ano passado, né? Vamos fazer isso? Um exercício bacana aqui, vamos lá. Só que lembrando um fator. O Buescher, ele veio com um patrocinador bom, forte. O Alex Bowman, ele, digamos que vendia o almoço para comer a janta. Ele meio que arrumou aquela vaga ali meio... Bem por aí mesmo. Bem por aí. Que a Toyota... Que ele tinha boa relação com a Toyota, né? A Toyota pegou e proporcionou essa chance dele que ele aproveitou, né? E hoje ele tá bom, mano. Começou a temporada com o terceiro lugar lá em Daytona. Inclusive. Depois teve um oitavo lugar em Las Vegas e uma pole no Texas. Fez 32 provas. Vamos lá, vamos nos números, que é mais fácil aqui, então. Foram 6 provas realizadas até agora. O Bowman terminou em 3º em Daytona. O James Buescher foi 16º. Em Phoenix, o Bowman terminou em 31º no ano passado. E o James Buescher foi 12º. Em Vegas, o Bowman foi 8º. E o James Buescher foi 18º. Em Bristol, o Bowman foi 14º. E o Buescher foi 13º. Em Fontana, o Bowman foi 12º. E o Buescher foi 16º. No Texas, o Bowman largou da pole. E foi 14º. E o James Buescher largou da 11ª para 13º. Resultados próximos, mas o Bowman, na minha opinião, fez um início de temporada bem melhor. Só para comparar nas médias, que facilita um pouco. No final da temporada, a média do Bowman foi de 16.5. O James Buescher está com 14.7. Só que o James Buescher teve uma queda no meio da temporada, assim, impressionante. Com um acidente, problemas, essas coisas. Que eu acredito que o James Buescher possa vir a enfrentar ainda. Mas, pelo início, pelas 6 primeiras provas, o Bowman, para mim, bem superior ao James Buescher. Inclusive, uma coisa que o Hélio falou, mesmo o Bowman se virando com patrocínio, né, ele aparecia mais do que o James Buescher, que tem um puta de um patrocinador e tá aparecendo pouco. Bom, vamos ver, né? Não sei, o James Buescher, eu já gostei muito dele hoje, depois de 2 temporadas da Truck, ele me desanimou demais depois que ele foi para Turner. Não como piloto, mas a personalidade, a agressividade na pista, não ligar para companheiro, fazer o que ele fez com o Jamie Dick, tirar o cara da pista de propósito, entendeu? Não sei. E assim, você tocar num cara que é um coitadinho, como o carro número 55, para tirar ele do seu caminho, no meio da corrida, brigando por 17º lugar, sei, não tem muito fundamento, é coisa de cara suja, entendeu? De sacanagem. Então, por isso que eu não gosto do James Buescher. Que Dick era retardatário, eu acho. O Dick tava em 25º, tava por ali, tava, mas não precisava, entendeu? James Buescher estava andando em 16º, 17º. Não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo lá. Mas, de qualquer forma, né? Fez, né? E acabou prejudicando o pobre do Chris Buescher. Que é uma pena, hein? Destrói carro também, que pelo amor de Deus, esses caras da Roche, hein? Nossa senhora. Tem que ter oficina grande lá nesse, na fábrica da Ford, na fábrica, fornecer carros. David Starr, já falamos, né? Que é o carro da Tristar. Nosso ídolo, Mike Bliss. Onde que ele terminou? Mike Bliss. Mike Bliss terminou em 22º. Eu teve problema. É verdade, no começo da prova. Teve que ir para as garagens, isso. Ainda retornou para terminar ainda, assim. Falando em Tristar, Pedro, tem uma picaretagem naquela Tristar, que aquele carro 10 lá, toda corrida agora está patrocinada, mas está fazendo o Turkin Park, cara. Mas não, se eu não estou enganado, esse patrocínio, na verdade, é... Como é que fala? É tipo uma ONG, uma parada assim, entendeu? E aí só... ONG de Starting Park? Mas o do Mike Bliss estava com o mesmo patrocínio. E o Mike Bliss estava fazendo a prova. Suportemilitary.org é alguma fundação, entendeu? Alguma associação. E estava tanto no carro 10 quanto no 19 esse patrocínio. E aí o Blake Koch foi escolhido para parar dessa vez. Me decepcionou em Daytona. Eu vi o Jeff Green andando bem pra caramba com a Limp, né? Falei, pô, agora vai, né? Chegou lá. Ele nem largou. Bom, a gente teve um incidente do Chad Bolt, né? O Chad Bolt chegou a andar mais ou menos bem na prova, né? Segurou ali entre os 20 primeiros no decorrer da prova. Até mais pra frente um pouco, era, se eu não tô muito enganado, né? Ele andou bem. E acabou batendo, foi sozinho o acidente dele. Ele bateu na reta principal. Mas a gente já falou do Chris e tal, aí teve um acidente do Robert Richardson na 2. E o Trevor Bayne com o pneu estourado logo no início da prova, lá no primeiro quarto da prova, que acabou rodando. Uma outra coisa que está me chamando a atenção, se eu não estou enganado, das seis, eu acho que essa é a quarta corrida ou terceira que o Kyle Busch larga do fim do pelotão. Será que tem alguma maracutaia para largar atrás do final do pelotão? Dessa vez ele perdeu a apresentação dos pilotos, né? E sempre está ou faltando no briefing, né? No driver meeting, lá que chama. Alguma falcatrua está acontecendo. E aí, porque talvez para dar ibope, né? Porque como ele já tem um carro bacana, ele larga lá de trás, aí em 10 voltas ele passou 20 carros, a TV dá uma atenção da porra para ele. Com 40 e poucas voltas ele já está em segundo ou liderando e tal. Não sei, né? Kyle Larson também largou lá do final do pelotão, mas é por causa de problema de classificatório. Nesse caso específico, o Kyle Busch, eu tava tinha até o qualifio na hora lá, teve um problema na inspeção lá e foram vários carros que demoraram para ser aprovado na inspeção, tanto no final do Q1, né? Mas teve pilotos que nem foram para a pista. Se qualificaram pelos pontos, né? Mas o do Kyle Busch foi o motivo dele largar do final do pelotão foi que ele perdeu a apresentação de pilotos. Então, não sei qual que é o motivo, mas já é a quarta corrida, ou vou até recordar aqui, tinha que dar uma olhada aqui para ver qual que é. Quantas provas meu menino Kyle Busch largou do final do pelotão aqui. Mas não, tem mais, foi mais esse ano, foram três ou quatro, isso quero confirmar. De 35º para trás. Nas duas últimas mas que foi oficialmente, né? Que ele classificou em 36º e 39º. Agora que ele foi movido para o final do pelotão. Que aí ele classificou nessa em 36º. Só que de fato ele largou em 40º, entendeu? Porque nas estatísticas contam que saiu no classificatório. Mas, tipo, se você faltou a... Se você faltou, tipo, no briefing lá, no driver meeting, ou se você trocou o motor, alguma coisa assim, aí não conta. Aí não aparece. Mas tem aqui no Racing Reference aqui, tem esse dado. Eu só tô achando aqui que eu cliquei errado aqui nas páginas. Enquanto isso, Léo, e o Eric Sauber, de que você está achando da temporada dele? Eu às vezes até fazendo algumas críticas à pessoa dele, ao desempenho dele durante a tarde, né? Eu queria saber a sua opinião sobre o desempenho dele até agora. Ele vai completar 40 corridas pela Gibbs agora em Darlington, né? E não tem nenhuma vitória, se não me engano, né? Não, nenhuma vitória. Ele não vence. Ele não vence desde 2012 que ele não vence. Bom, o Eric Sauber, ele tá evoluindo, mas também não tem nada espetacular, não. Eu creio que, pela experiência que ele tem, ele deveria estar fazendo muito mais. Mas, sim, são seis corridas, duas delas ficou fora do top team, nas outras duas foi Las Vegas, Bridget terminou 13º e 17º, fez a pole em Fontana, acabou em Fontana lá dentro do top 5, né? Terminou em quinto no top 5, na rapa do top 5. Mas assim, pra mim, ele deveria estar andando muito mais. Uma pelo talento que ele tem, outra pelo equipamento que ele tem. Ele não tem um equipamento tão ruim assim, tão inferior ao pessoal. Mas o Eric Sauber, nós já conhecemos já que o Eric Sauber, ele não tá muito mais preocupado em querer crescer, em voltar pra... A Sprint Cup, ele quer voltar, né? Mas, assim, ele não tá fazendo muito por merecer essa vaga, não. Mas que, pelo menos, ele tá evoluindo. Na minha terra, o Elliot Sadler chama bananeira que já deu caixa. E o futuro dele, Léo? Porque eu não sei, não, se depois desse ano agora ele vai continuar ali na Guinness, cara. Não sei que vai acontecer. Eu acho, particularmente, que ele poderia pegar um exemplo do cara como o Kaiser Mears, cara. Ele passou dificuldade, perdeu o carro que ele tinha, bons carros que ele teve na Sprint Cup, né? Ele passou na Hendrick, nem na RCR, né? Ganasse. Então, passou o pouco, o diabo amassou, até andando com um time pequeno, chega até Stardust Park, e deu a volta por cima com a German. Hoje é um piloto renovado, é um outro cara. Eu acho que o Zagre poderia comprar um desafio. Lembrando que as coisas da Sprint Cup estão melhorando com os times menores, médios. Eu acho que o Sauber tem que virar a página, porque ele vai para a quarta temporada dele na Nationwide Series. Ele muito bem poderia ter sido bicampeão da Nationwide. Se não fosse aquela curva lá em Phoenix, ele poderia ter sido, mas... Enfim, eu não sei se interessaria muito ele ficar nessa situação. Eu acho que ele parece, sabe por quê? Uma coisa que acontece muito na NASCAR, pilotos acomodados. Eu acho que tá correndo risco de se acomodar, ficar ali e tal. Porque na hora que ele abrir o olho, pode pegar um patrocinador e já era. A única coisa que segurou ele, na verdade, na Gibbs, na verdade, segurou na Gibbs não, né? Que fez a Gibbs pegá-lo, né? E a SR ter que acabar abrindo mão, foi o patrocínio da One Man lá, né? Que é um empréstimo de grana lá. Se não fosse isso, ele era um cara hoje talvez sem carro, que talvez nem o Richard não ia querer. E ele antecipou um salto, né? Porque vendo a chegada dos Dillon, ele falou, opa, aqui não é meu lugar não, que o Austin vai chegar, vou dar o carro melhor pra ele. Aí ele escolheu errado. Aí ele errou. Porque quando ele foi pra Gibbs, aconteceu o quê? Do Kyle Busch voltar o equipamento dele pra Gibbs, em vez dele continuar na KBM. Então aí... Como que não existe, tipo, na NASCAR, segundo piloto, né? Mas ele não tem privilégio dentro da equipe, entendeu? Não vão escolher ele para ser o carro que vai receber o melhor equipamento, que vai ter o melhor crewchief, que vai ter os melhores mecânicos, entendeu? Isso aí já... A gente já sabe que sempre que o Kyle Busch estiver, vai ser do Kyle Busch. E o Matt Kenseth carrega muito no braço. E assim, é como eu disse, é bananeira que já deu caixa, entendeu? Já passou a fase dele também. Então, e assim, se ele não parece mesmo que ele almeja a Sprint Cup novamente. Eu acho que ele está acomodado, ele tem um patrocínio, tem um dinheiro, ele fica por ali. Não são resultados péssimos. Só que a gente tem que lembrar que é um carro da Gibbs, então era um carro que tinha que andar mais lá na frente, né? Mas a média de chegada dele nessa temporada, por exemplo, é 9.3. Né? Ele tem 4 top teams, tem 2 top 5, então... Não são números ruins, não vai brigar pelo título, mas tá ali, tá acomodado, não tá preocupado se vai ou não disputar a vitória, mas é isso, acho que é bananeira que já deu caixa mesmo. É o Kyle Busch, largou do final do pelotão em 3, tá? Só pra passar o número aqui. Ele largou lá em Las Vegas, no final do pelotão. Ele largou lá em Las Vegas no final do pelotão e na volta 120 ele liderou pela primeira vez. Ele largou em 39º em Las Vegas. Aí em Fontana ele também largou do final do pelotão. Em Las Vegas ele mexeu no carro sem autorização da NASCAR, por isso que ele largou lá no final do pelotão. E quem foi o vencedor da prova foi o Brad Keselowski. Aí a gente vai para Fontana. Fontana também. Ele largou em 39º. Em Fontana foi por problemas no qualify mesmo que ele teve. Que ele não qualificou. Foi em 39º. E aí agora lá no Texas ele perdeu a apresentação dos pilotos. E acabou largando em 40º. E deixa eu buscar lá de Fontana o dado. Ele liderou em qual voto? Na 42, ele largou na 39ª posição, em 42 voltas ele era líder, em Fontana. E no Texas ele largou da 40ª e ele liderou na 88, a primeira volta que ele liderou. Mas com 40 votos ele já estava no top 5 e com 40 e poucos ele já era segundo colocado. Então, não sei não, hein? Acho que pode ser que tenha até uma focatrua aí por trás dessas largar em último aí. Vou ficar mais atento a isso aí, eu tô esperto com o buchinho. Nesse quesito. Bom, mais algum assunto aí, Leão, que você está querendo puxar aí hoje? Você está curioso? Então, por hoje, eu acho, em relação à prova do Texas, é só isso mesmo, pessoal. Então, vê se o Léo tem alguma coisa, um ponto que ele quer puxar aí. Acho que ele deve ter. Não, para mim também está tranquilo. É só, voltando a salientar, né? Os Cup Drive em relação aos contenders. do Top Team nesse final de semana, nós tivemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pilotos que é contender ao título marcaram ponto, e 6 pilotos que são os campeões que não marcam ponto no campeonato. E assim, parece que agora uma pontuação acima de, naquela média ali, ó, 35, né, tipo, 37, 36, 38, essa daí vai ser uma pontuação média dos contendores ao título. E quando alguém conseguir uma vitória, vai ser, tipo, uma pontuação bem extra, vai ser um upgrade na sua pontuação, então vai valer muito uma vitória. Vai ser muito valioso, mais valioso do que talvez ser regular, por causa desses campos drive que estão infestados aí, estão invadindo muito espaço nos contêineres. Então eu creio que a pontuação esse ano vai ser uma pontuação até baixa no final do ano, porque está muito constante. Ano passado era constante, mas não como está sendo esse ano. Isso é um ponto que vai ser notado, essa diferença, lá no final do ano. Gravem bem aí, porque no final do ano eu vou até marcar essa pontuação aí, que vai ser bem baixa a pontuação dos pilotos esse ano em relação ao título. Então beleza, vamos lá, falando em título, eu vou puxar os números do campeonato rapidão aqui e nós já vamos encerrar esse bloco. Vamos lá. Chase Elliott lidera, como eu havia dito, né, 224 pontos. Seguido de Regan Smith, 222. Ty Dillon vem em terceiro com 214. Elliott Sadler com 208. Trevor Bayne com 206. Brenda Gogan com 193. Brian Scott, 192. Dylan Kwasniewski, o oitavo, com 179. James Buescher, nono, com 176. E o Ryan Reed é o décimo, com 141. Você vê como esse campeonato tá engraçado, né? O cara bate em três corridas e ainda está no top 10. Quer dizer que não está muito difícil de estar entre os 10 primeiros aí. Pontuação, Pedro. Pontuação. É. Esse é o problema. Depois do Ray, porque um cara marca 48, o outro marca 20 e poucos, né? É, esse é o problema. Aí o Ryan Reed depois em décimo, aí vem o Chris Buescher em 11º, com a largada a menos. É o piloto com 5 largadas, já é o 11º colocado. Aí o nosso querido Mike Bliss, é o 12º, com 137 pontos. O Dakota Armstrong, apesar dos maus resultados, é o 13º. Landon Cassill é o 14º. Michael Wallace, o 15º. Clements, o 16º. O Eric McClure, 17º. Jeffrey Earnhardt, 18º. Jamie Dick, o 19º. E o Joey Gaze, o 20º. É isso aí para a Nationwide Series. Comentários sobre o campeonato, meu amigo Léo e meu amigo Ed. Não, o campeonato sem muitas delongas, né? O Chase Elliott lidera, o Egon Smith vem em segundo, e o Tardino, eu creio que esses três aí vão lutar pelo título. O Cedro e o Bane, eles vão chegar para essa briga aí. De resto aí para mim, do Brandon Galgo aí para baixo aí, ó, vai ser tudo para tentar fazer o melhor que pode para a temporada. Mas a briga vai estar entre os 5 primeiros aí mesmo. E vamos ver quem vai ser o campeão esse ano aí. Está sendo até difícil falar, porque como a pontuação está baixa, esses pilotos estão lutando por top 5, top 10. Então, assim, parece que um quarto, um quinto lugar é vitória para eles. Então, vamos esperar um pouquinho para falar aí em relação a título para esse pessoal aí. Então, o Ben, ele tava na cola do Regan Smith, só que esse fim de semana foi muito ruim para ele, perdeu muitos pontos. Mas eu acho que ele se voltar à regularidade, ele consegue chegar de novo no Smith. O grande problema para esse pessoal é se o G0 de engatar, começar a ganhar, ou chegar no top 2, top 3. Esse é o grande fator. E para mim é uma boa surpresa, não diria uma surpresa, mas uma alegria ver o Brandon Gold em sexto, né? Sólido ali, né? Sempre consistente. Eu acho que se o Gold terminar no top 5 no fim do ano, já vai ser um grande resultado. Já o Brian Scott esperava mais dele, esperava que ele no top 3 ali, que já é um piloto seu sexto ano na Nationwide Series, deve ser o último nível, deve ser o investimento de campo. Eu esperava mais dele, né? No mais, o Dylan eu acho que deve subir, né? O James Buescher também eu acho, eu esperava também ele beirando o top 5 ali, mas pelo jeito ele não vai passar longe do top 5 do campeonato. E outra coisa, o campeonato desse ano parece ter menos pilotos regulares do que no ano passado, né? A gente tinha 16, 17 pilotos com equipamento, uns 14, 15 pilotos com equipamento bom, né? Acho que esse ano tá um pouquinho menos, né? Enfim. É, o nível parece que tá até bom, mas em termos de pontos, como o Léo disse, né, a pontuação, os cup drivers acabam atrapalhando um pouquinho. É, bom, eu já apostei no Chase Elliott para título, meus amigos. Então, eu não vou ficar com medo, não. Falta 29 corridas, mas eu vou com o menino Chase Elliott agora até o final. Se for para morrer, nós vamos morrer abraçado. É, Regan Smith e Ty Dillon brigando também. Dali para baixo, eu acho que só uma surpresa. Mas é isso aí. É, bom, então é isso aí. Vamos lá, vamos encerrando esse bloco. Nós voltamos com a Sprint Cup, que aconteceu também no Texas, que a prova foi realizada hoje devido à chuva. Sad.